Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos então início a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, 12 de novembro. Vamos contar com a participação no programa do seu padre Orlando Henriques, que saudamos. Seu padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós a mais uma edição das Palavras de Esperança na Boa Nova. Olá, bom dia. É com gosto que estou realmente convosco. Na verdade, para mim torna-se bastante difícil cada vez mais, devido aos afazeres, devido a mais compromissos que também me são pedidos a nível diocesano, juntamente com as paróquias. Isto vai exigir da minha parte uma presença menos assídua no nosso programa, mas de qualquer maneira eu não quero deixar de estar presente e, portanto, mesmo que seja mais de longe a longe, eu continuarei convosco e, portanto, sempre que também se proporciona e, portanto, na medida do possível, sim, estou convosco e quero estar e, portanto, pelas vezes que for possível, aqui continuarei também com a Liliana e com os nossos ouvintes para olharmos, assim, de vez em quando para a Palavra de Deus e para a liturgia do domingo e também para aquilo que vai acontecendo, as notícias da Igreja, os assuntos que temos presentes nas nossas atividades, nas paróquias, na diocese, e mesmo a nível nacional, queremos ter tudo isso presente. Muito bem, Sr. Padre, nós é que agradecemos a disponibilidade que vai tendo para connosco, para com o nosso programa. Portanto, o que importa é que pontualmente vai-se juntando a nós, à nossa equipa, não é? Para levarmos por diante este programa das Palavras de Esperança. Sr. Padre, os últimos programas e também nas últimas semanas muito temos falado da Jornada Mundial da Juventude, o Sr. Padre também, nas suas paróquias, certamente muito envolvido nestes afazeres. Sim, sim, é verdade. Portanto, nós, nas nossas unidades pastorais de Góis e de Poiares, também estamos, de facto, não só a preparar, mas desde já a viver o espírito das jornadas. Portanto, temos o nosso COT, portanto, o Comitê Organizador Territorial. Aí em Oliveira eu sei que estão juntamente com Távoa, Oliveira e Távoa, o COT Jolitá. Nós temos o COT IN, IN, porque éramos o COT N, então resolvemos juntar-lhe um I e fica IN, IN de inserido, de interior, também estamos no interior, IN de incluir, sei lá, de estar presente também, não é? No fundo, procurar incluir as pessoas, procurar incentivar, procurar aquilo que é incrível também. Há uma série de jogos de palavras com o nome do nosso COT, que é Góis, Poiares e Lausanne também. Neste momento estamos em Góis com o símbolo do nosso COT, portanto foi aquela celebração na Sé, em que cada COT foi buscar um símbolo da Jornada Mundial da Juventude para agora andar a percorrer as paróquias, as várias paróquias das unidades pastorais de cada COT. No nosso caso, o símbolo das jornadas já esteve em Góis, na Capela de Santo António, na terça-feira, dia de mercado, para a adoração ao Santíssimo e a missa, esteve lá presente. Também esteve presente em Vila Nova do Ceira, numa vigília jovem, uma vigília de oração jovem, ao estilo de TZ que fizemos, e também na missa do domingo esteve lá, e também na Igreja Paroquial de Góis, na missa do domingo. Também agora segue para outras instituições, mesmo a nível civil, como é o caso da Câmara Municipal, marcando também assim presença no espaço público, no fundo dizendo às pessoas e às instituições que, portanto, estamos a preparar a jornada e queremos viver a jornada, e claro, contando também com as instituições civis, e de facto abrangendo assim todos, no fundo movimentando todos neste grande acontecimento que são as jornadas, que é um acontecimento único em Portugal. Muito bem, e no próximo domingo, portanto não neste, mas no dia 21 de novembro, também vai ser celebrado o Dia Mundial da Juventude, portanto também neste espírito já de preparação da Jornada Mundial da Juventude. Sim, é uma novidade, não é, já não é novidade, já tem, é uma novidade que já tem uns 2 ou 3 anos, mas portanto ainda não está assim se calhar muito bem implementado, porque o Dia Mundial da Juventude não era neste domingo, era no Domingo de Ramos, aí é que costumava ser o Dia Mundial da Juventude, mas o Papa Francisco colocou o Dia Mundial da Juventude agora no Domingo de Cristo Rei, que é já o próximo domingo, próximo deste domingo a 8, portanto no dia 21, e portanto a nível da Diocese de Coimbra, esse Dia da Juventude vai ser um dia para vivermos neste espírito das jornadas. Vai ser feito o encontro da Jornada Mundial da Juventude a nível diocesano, que será então no dia 21 de novembro, domingo, das 14h30 até às 17h, e vai ser em Pombal, para toda a Diocese, e portanto em Pombal, no Pavilhão das Atividades Económicas, Desportivas e Culturais de Pombal. Portanto, para toda a Diocese. Portanto, vai ser um grande encontro do Sr. Padre. Sim, é um grande encontro dirigido sobretudo a grupos de jovens que estejam no 9º e 10º ano de catequese, também grupos do Crisma e também os escuteiros da 3ª e 4ª secção, portanto os pioneiros e os caminheiros, portanto estamos a falar de adolescentes e jovens, são eles especialmente convidados, e claro, os membros dos cotes, dos vários cotes. Portanto, são chamados a estar lá, eles e outras pessoas que queiram participar, estar presentes logo às 14 horas para se efetuar o check-in, e depois começa às 14h30 com o acolhimento, momento de abertura com muita animação, diz o programa, isto às 14h30, e depois às 15h30 vai haver um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, para depois às 4 termos o concerto com a banda da paróquia. Está aqui banda da paróquia entre aspas. Também recebi notícia de que o Sr. Bispo celebraria a Eucaristia, portanto eu não sei se isto se confirma, penso que sim, portanto, mas será então dia 21, próximo domingo, no pavilhão das Atividades Económicas, Desportivas e Culturais em Pombal. Muito bem, portanto um grande encontro de jovens para assim celebrar o Dia Mundial da Juventude, e é também um encontro da Jornada Mundial da Juventude. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia, tentar perceber as mensagens que nos são transmitidas na liturgia do próximo domingo, em que celebramos o 33º domingo do Tempo Comum, ano B. Na primeira leitura da profecia de Daniel, é-nos falado sobre a redenção que vai chegar para o povo de Deus. Pode falar-nos um pouco mais acerca desta primeira leitura? Sim, é uma leitura muito importante, até para depois percebermos o Evangelho deste domingo. Portanto, é do livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 12, neste caso, versículos 1 a 3. O profeta Daniel escreve num estilo que é o chamado estilo apocalítico, que é o estilo não só do livro do Apocalipse, no fim da Bíblia, mas de vários livros na Bíblia, ou partes de livros da Bíblia que por vezes são escritos neste estilo apocalítico. Apocalipse quer dizer revelação, fala-se muito sobre o fim dos tempos, e não só o fim dos tempos, mas mesmo os tempos atuais, os tempos daquela altura. É uma literatura sempre carregada de simbolismo, até porque é uma literatura própria do tempo de perseguição. É quando o povo de Deus é perseguido que normalmente surgem este tipo de textos que falam sobre uma nova era que aí vem, quer o fim dos tempos, propriamente dito, no final, quando Cristo vier na sua segunda vinda gloriosa, e portanto propriamente o fim dos tempos, mas também vários momentos da história que são também de viragem. Alguns destes acontecimentos não se referem ao fim dos tempos, mas alguns até já se cumpriram naquele tempo. Neste caso, há uma mistura também um pouco destas duas dimensões. Daniel escreve no momento em que o povo de Deus é perseguido pelo Império Grego, concretamente por um rei, o rei Antíoco Epifânio, príncipe da Síria, isto nos anos 167 a 165 antes de Cristo, portanto antes de Cristo, Antigo Testamento, claro. E portanto este rei Antíoco Epifânio, só o facto de se chamar Epifânio vem de Epifania, portanto ele tinha a pretensão de ser um Deus na Terra. Epifania quer dizer manifestação, não é? A visita de uma divindade, portanto tinha esta pretensão assim um bocado divina, e fez muita perseguição religiosa ao povo de Deus, àqueles que se queriam manter fiéis à aliança, fiéis à sua fé no Deus vivo e verdadeiro. E surge a questão perante muitos que são mortos, precisamente por permanecerem fiéis. Muita gente pergunta, tal como hoje também muita gente continua a perguntar, então estes que ficaram, portanto, que foram fiéis a Deus, até inclusivamente deram a vida por ele, afinal o que é que ganharam, não é? Afinal foram mortos precisamente por causa de terem sido fiéis a Deus. E no fundo esta leitura fala sobre a ressurreição, que é a resposta e que está também presente no Salmo. O Salmo, que é mais antigo, já fala sobre a fé da ressurreição. Não começa a ser só uma coisa de agora, desta da altura da perseguição, um bocado para contornar o facto de o problema de alguns, mesmo sendo fiéis a Deus e fiéis até à morte, afinal que recompensa é que têm, não é só uma maneira airosa de contornar isso, mas é uma fé que já está presente neste Salmo 15, que é o Salmo responsorial deste domingo, e que antes de Cristo também nos fala de uma maneira admirável sobre a sua ressurreição. Diz o Salmo: o meu coração alegre e a minha alegre, o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos. Portanto, o salmista, dizendo estas palavras que se cumprem antes de mais em Cristo, diz: não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos. Portanto, a morte não é o fim. Nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Cristo, ressuscitando ao terceiro dia, não chega a corromper-se, e o seu corpo ressuscita glorioso. E conclui: dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Portanto, há aqui já uma perspectiva de vida eterna para sempre, neste caso à direita de Deus. Aqui vemos a concretização disto em Cristo, mais do que em ninguém. Mas voltando à primeira leitura, vale a pena ler, aparece aqui o arcanjo São Miguel como aquele que é o padroeiro, o patrono, o protetor do povo de Deus. Surgirá Miguel, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo, é dito assim ao profeta Daniel. Será um tempo de angústia, como não terá havido até então, desde que existem nações. Mas nesse tempo virá a salvação para o teu povo. É isto que é importante, seja em relação às quedas dos impérios que oprimem o povo de Deus e que fazem perseguição religiosa, seja em relação ao fim do mundo, ao fim dos tempos, vale sempre esta palavra. Será um tempo de angústia, como não terá havido até então, mas também vai ser o tempo em que virá a salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus. E depois começa a falar também já da ressurreição, dizendo que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Portanto, podem ter morrido cedo, podem ter morrido de morte violenta, podem ter sido perseguidos, mas a nossa vida não se resume só àquilo que vivemos neste mundo. Há também depois essa dimensão em que aqueles que realmente tiverem vivido e ensinado o bom caminho resplandecerão como a luz no firmamento. Portanto, muitos dos que dormem no pó da terra, e aqui é um muitos que significa todos, significa muitos no sentido de ser a multidão dos homens, dormem no pó da terra, acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno, e portanto será um tempo de salvação para o povo de Deus, será um tempo de salvação para aqueles que permanecem unidos a Ele. Isto é importante para depois compreendermos também o Evangelho, que já lá vamos. Muito bem. Seu Padre, avançamos então para a segunda leitura. Temos a Epístola aos Hebreus, que nos continua a falar sobre o sacerdócio de Cristo a oferecer-se pela nossa salvação. Sim, e a oferecer-se de uma vez para sempre. Isto vem muito no seguimento da leitura do domingo passado. Aliás, nós nestes domingos, já há bastantes domingos para cá, temos vindo a acompanhar a carta aos Hebreus na segunda leitura, que é uma carta que nos fala precisamente deste tema do sacerdócio de Cristo. Cristo, temos vindo tal a abordar como o sacerdote. Tema. Como? Sim, temos vindo a falar sobre este assunto. A carta aos Hebreus. Exatamente. Portanto, e neste caso sublinha, na continuação do domingo passado, que se o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para oferecer o seu, para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderão perdoar os pecados, porque são sacrifícios simbólicos e são da antiga aliança, Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus, esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como escabelos dos seus pés. Com uma única oblação, tornou perfeitos para sempre os que ele santifica. E onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oblação pelo pecado. Portanto, o autor da carta aos Hebreus declara antiquado, ultrapassado, verdadeiro. É verdadeiro porque vem do Antigo Testamento, vem da palavra de Deus, portanto não é falso, mas está ultrapassado o culto do Antigo Testamento, porque agora com o sacrifício de Cristo, que redime tudo de uma vez para sempre, já não há necessidade de fazer aquelas oblações que se faziam. Portanto, ele não ofereceu muitas vezes sacrifícios como os do Antigo Testamento, que ofereciam cordeiros, cabritos, muitas vezes, mas de uma só vez, e uma só vez chegou, redimeu-nos para sempre. Como também dizia a leitura do domingo passado, pois ele, como ser humano que é, está determinado que os homens morram uma só vez e a seguir haja o julgamento. Portanto, nós nascemos uma só vez, morremos uma só vez, não acreditamos na reencarnação, porque de facto aquilo que esperamos é a ressurreição. Como diz a palavra de Deus, nós morremos uma só vez, está determinado que os homens morram uma só vez, dizia a leitura do domingo passado, e portanto no seguimento disto também Cristo, como verdadeiro homem, sendo verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, morreu uma só vez, e uma só vez chegou por ele ser quem é e por o seu sacrifício ter o valor que tem de nos redimir para sempre. Muito bem, Sr. Padre, obrigada também por esta explicação. Avançamos então para o Evangelho, que toca e vem-nos também abordar da primeira leitura. Este Evangelho, segundo São Marcos, Jesus fala-nos acerca do fim dos tempos e da sua segunda vinda. Sim, e como digo, é uma leitura que está muito inspirada na primeira leitura e, portanto, foi importante também nós olharmos para a primeira leitura para compreendermos melhor esta, porque na verdade é uma leitura difícil, não é? E falar destas coisas do fim dos tempos é sempre difícil e às vezes até dá sempre lugar até a mal entendidos. Eu até diria que os nossos ouvintes em casa, pegando na Bíblia, eu convido-os até a lerem todo o capítulo 13 de São Marcos, que é de onde é tirada esta leitura. Não é o capítulo 13 todo, pronto, nós na liturgia não fazemos um seguimento completo da Bíblia, vamos focando algumas passagens mais significativas, mas não deixamos de ter em casa a nossa Bíblia, com a qual podemos e até devemos completar estas leituras e continuar até a nossa meditação. Neste caso, a leitura do Evangelho é então Marcos capítulo 13 e os versículos 24 a 32 só. Mas se nós formos ler todo o capítulo 13, entramos no contexto. É todo um discurso escatológico, quer dizer, um discurso sobre o fim dos tempos. Primeiro, Jesus começa por falar sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Portanto, essa parte não se refere a um futuro que vai acontecer, não. Essa parte é algo que já aconteceu em Jerusalém no ano 70, quando a cidade foi destruída pelos romanos. Mas depois, inesperadamente, há aqui quase que uma colagem em que já se começa a falar não já da destruição de Jerusalém, mas mesmo propriamente do fim dos tempos e da segunda vinda de Jesus. Começando no início do capítulo 13, há alguém que, um dos discípulos, eles estão no templo em Jerusalém, e alguém lhe diz: olha que belo este templo, que belas pedras, que belas construções, como isto está bem feito, bem preparado. E Jesus responde: pois dias virão em que destas construções não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E de facto nós hoje não temos o templo de Jerusalém, foi completamente arrasado pelos romanos. Hoje o que lá está é uma mesquita que mais tarde lá foi edificada. E então Jesus, no Monte das Oliveiras, fala com os discípulos e ele dá-lhes os sinais de que isto acontecerá. Primeiro diz que os discípulos hão de ser perseguidos, hão de ser entregues aos tribunais, diz que hão de vir falsos messias, e as pessoas vão dar ouvidos a esses falsos messias, e isso vai irritar os romanos, e os romanos vão destruir a cidade. Jesus não fala dos romanos, mas fala sobre a destruição da cidade, e continua depois a falar dos falsos messias: não queirais segui-los. Quando alguém vos disser que está próximo o tempo, não queirais segui-los. Até que por fim fala realmente a partir então deste capítulo, deste versículo 24, sobre o fim dos tempos. Há aqui uma passagem repentina daquilo que é a destruição de Jerusalém para o fim dos tempos. E diz que naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. E depois, a seguir, já não aparece na leitura, mas continuando a ler o capítulo, fala sobre a vigilância. Portanto, é necessário estar vigilante, aguardando a vinda do Senhor. É esse o desafio também para cada um de nós, não é? Que estejamos vigilantes. Sim, sem dúvida. E acima de tudo, olhar estas leituras não com medo, não é esse o objetivo. Nós sabemos que o mundo é eterno, nós sabemos que o sol, os astros, o próprio mundo não é eterno, há de ter um fim, não sabemos quando. Jesus também quase que diz, não me perguntem nesta leitura, ele quase que diz isso, nestas palavras assim um bocado misteriosas que ele diz, mas o que nos diz é que realmente, quando tudo for avalado, então aparecerá o Filho do Homem. Todo este capítulo tem passagens, citações do profeta Daniel, até mesmo o próprio título que Jesus dá a si mesmo de Filho do Homem é tirado das profecias de Daniel. Uhum. E portanto é uma palavra de esperança, apesar de ser o fim e de falar de um tempo de angústia. No fundo é como diz a primeira leitura, será um tempo de angústia, mas será o tempo também da salvação para o teu povo, será o tempo em que virá o Senhor, aquele pelo qual tanto esperamos e aquele que está, no qual está a nossa esperança. Portanto, é preciso estar vigilante, sim, sem medo, mas vigilante, aguardando o Senhor que vem ao nosso encontro. Se estamos com Ele, se estamos realmente unidos a Ele, então nada temos a temer, porque é com Ele que alcançamos a vitória, a tal vida eterna de que nos falava a primeira leitura e o Salmo responsorial deste domingo. Resta acrescentar que esta literatura assim apocalítica é muito própria do final do ano litúrgico. O próximo domingo, domingo de Cristo Rei, já vai ser o último domingo do ano litúrgico. Depois, a seguir, começamos o Advento, que é um novo ano litúrgico. Terminamos o ano B e começamos no ano C, com a perspectiva agora de São Lucas, que vamos ter. E, portanto, no final do ano litúrgico aparecem-nos sempre assim estas leituras apocalípticas e que nos falam sempre um pouco do fim dos tempos e da necessidade, ao fim e ao cabo, de vivermos para o Senhor, de nos convertermos, de nos purificarmos, para estarmos preparados para a sua vinda, preparados para o receber. Mas sem medos, não é, seu padre? Sim, claro, pronto. Não devemos deixar-nos assustar, mais, não é? De nós próprios. Exatamente. Que, pronto, podemos desviar-nos daquilo que devemos, mas no Senhor está a nossa esperança e, portanto, temos essa confiança. Muito tanto bem. É pecado a presunção de se salvar sem merecimentos, como o desespero da salvação, não é? Assim nos diz a doutrina, não é? Dos pecados contra o Espírito Santo. Portanto, nós nem estamos aqui na boa a achar que fazemos o que queremos e somos salvos na mesma, não é isso? Isso é presunção de se salvar sem merecimentos, mas também nós não vivemos naquele desespero porque vamos condenar-nos. Não, temos também esperança, porque o Senhor ama-nos e, portanto, se queremos estar com Ele, se nos convertemos e se caminhamos para Ele, isso dá-nos também essa segurança e, portanto, caminhamos com serenidade e com fé e procurando viver o melhor caminho possível. Muito bem, vamos então tentar fazê-lo assim. Fica esta mensagem do Sr. Padre Orlando Henriques neste programa das Palavras de Esperança. Sr. Padre, estamos praticamente no final. Temos sempre uma sugestão musical com que brindamos os nossos ouvintes. O que é que sugere então para o programa de hoje? Vamos assim então rapidamente ouvir este belo canto de Palestrina, do compositor Palestrina, esta polifonia clássica, com o salmo "Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos", afirma a sua misericórdia, a fidelidade do Senhor permanece para sempre. O salmo é só isto, praticamente, é um salmo muito curtinho, e está assim musicado por este grande compositor da história da música, que nos eleva, de facto, a ouvir isto. Vamos escutar. Vamos então escutar, já regressamos, Sr. Padre. Seu Padre, muito obrigada então por esta sugestão que nos deixou, que gostei de modo particular também estas sonoridades diferentes que nos levam também a alguma compenetração pessoal e nos ajudam por vezes a alguma reflexão, Seu Padre. Seu Padre. Perdão, eu gosto principalmente desta parte final em que a música atinge assim aquele ponto alto e em que o coro canta que a fidelidade do Senhor permanece eternamente, e diz em latim in eternum, eternamente, para sempre, e a forma tão efusiva como o coro e os próprios instrumentos interpretam essa parte é muito bonito, gosto muito de toda a música e principalmente este culminar no fim. Sim, foi muito bonito. Muito obrigada, Sr. Padre. Já agora também saudamos quem nos esteve a seguir através do Facebook. A Glória Ferreira e Fátima Dias deixaram-nos mesmo comentários com votos de bom dia. Também manifestações de Lina Carvalho, Maria Elisa Santos. Portanto, estas pessoas que se manifestaram enquanto acompanham o nosso programa, deixamos também uma saudação, um bom dia. E muito obrigada por também acompanhar o nosso programa das Palavras de Esperança. Este é então um programa que vamos repor no próximo domingo, o dia 14 de novembro. Senhor Padre, muito obrigada por ter estado connosco nesta emissão. Obrigado também e até uma próxima oportunidade, certamente já no próximo ano litúrgico, ano C. Em que certamente nos encontraremos. Então, se assim for, que tudo lhe corra pelo melhor, também uma boa quadra festiva, se isso for assim. Seu Padre, muito obrigada, um bom dia. Terminamos assim obrigado. O nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Até um próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.